tô restando coach. Ela vem na bala pra depois vir joga pussy. Yeah, e no show tem mais mais. Pego esse put que tem o sino da Gucci. Já tô com Fidelis, ele bola na Benz. Back da Louie com nota de 100. Nós já passou, fez sinal da gang. Olha o Olaf dançando na chain. Sabe que meu time coleciona money out. Ela quer sentar pro time que tem money out. A minha jeans acho que é da Balmain. Rebolando, molho o bico da minha parafal. O Dé tá no baile, hoje tem OG. Eu vi essa pitch, tá de olho no money. Avenida 5 desce, não passa polícia. Você viu meu status, meu carro na pista. Hoje essa beat tá com sorte. Vai foder gostoso que eu tô na onda do doce. Yeah, pede pra fazer um vídeo. Deixa cinco puta pros amigos no cold. Yeah, bebe meu lean gostoso. Pode pedir neve que eu vou te dar só hoje. Felipe boladão eterno. Os cara de lá adora só fazer. Block nós tem, pode inventar. 20 de 30 vai te acertar. Fala o recado, os cara se tremem. As bocas já gemem querendo mamar. Yeah, bonis batendo no radinho. Vai trazer o whisky com gelo de coco. Os cara no piso em São Paulo. Que já foi um, eu duvido vim outro. Todo xandão desse copo eu bebi. Bitch não tenta pousar no TV. Cê fala tanto, mas nunca te vi. Tô acelerando a porra do gin. Não sabe, não conta, não fala um pio. Bitch, cê sabe que eu mato no drill. Tem uns contatos que vem lá do Rio. Tudo old na etiqueta for real. Nego old, tô sem clone for real. Tô gastando nessa droga tá gang. Derruba ele, mas suparam não pense. Quase que eu caio com o peso da chain. Verde bandana, cê não me engana. Rola da chopa, perde a garganta. Desca no shopping, cinco na planta. Cê tenta competir, mas nunca ganha. Bem ao menino que tem mais sué. Dei o Fidelis e o Viguinho Gé. Dei o Fidelis e o Viguinho Gé. Tô nesse lean, me deixa mal bem. Não fumou prem, meu back é potente. Bolsa da B, eu trouxe Pelei. E se eu golei no bolso, moquei. Olha minha chain, lancei Johnny Dane. Saddam Hussein com Kurt Cobain. Bota com o Dane no copo com Zen. Dentro da Ben, me sinto mó zen. Toma cuidado, não pisa no tênis. No camarote, ela pega no pênis. Aqui tem Johnny, também tem o Henny. Água de coco, pique em alto Benny. Paga de louco, mandando DM. Toma pipoco, se fala pra baby. Cuspi no fogo na porra da tape. Beat do lado parece com a M.